Salvador, avião da Alfa Vito Papá. Salvador Papá, prossiga. Alfa Vito Papá para reboque do pátio 3 para a posição 5 do pátio principal. Gente, Alfa Vito Papá, autorizado, reporta término, posição 05. Alfa Vito Papá, ciente, iniciando reporte e reportando término. Oceano Identificação, voo da presente na proa de Belf, para que se optar já da Belf, ajuste no 014, está autorizado high speed, desça para 4 mil pés. Na 357, informe quando necessário a redução de velocidade. Salvador, bom dia, Canal 6285, passando 201 na Xá. Canal 6225, aciona identificação, desça para o nível de voo 180, via chegada a ponta, ajuste no 014, número 2, na aproximação. Passando 201-180, como número 2, do Ocean 6225. Canal 6225, durante de tráfego, posição 11 horas, 1, 2 milhas, mesmo rumo, 123-19, cruzando nível 160 induzido. Afirmativo, só avisou ao contrato na posição de 11 horas, alguma velocidade recomendada para o 6220? Eu consigo reduzir e manter para 2409? Afirmativo. E a redução para 2409, autorizado a descida até nível de voo 060. Reduzindo 2409, desce ao 060, Ocean 6225. Gente, Alfa, Vito Papá, bom dia. Pérez, Protocop. 1961, autorizado para Galeão, via UP 9857, Moussu, nível de voo 360, saída da Eolida Irumi, decola 1-0 com curva direita, transponder 5176, controle Salvador 120-8. Correto, voo 961, chama para o feedback acionamento, porta 1. Desenvolta 3597 torre 118 295 8195 62, 25, 3, 66, estabilizado na final. Ativo, teste, mantém 2500, autorizado o procedimento, vai reportar o Serra Vitor 369. Autorizado Gol 961, não chama táxi. Serra Vitor 366, está estabilizado, hoje é 6225. É 225, estou em Salvador, 118, decimal 95. Ativo 1895, Xanã 6225. Salvador, bom dia, hoje é 6225, final e a nave da Pisa. Oxalé 6225, avistado QNH 10 no quadro, continua a aproximação, aguardando a autorização. 114, na sua escuta, Oxalé 6225. A 3597 no solo 19, libera a direita solo 121, decimal 9. 219, eu libero a 3597. tá 35 no 7, livrou. Tá 35 no 7, táxi via Alfa, reporta Santa Juliette. Alfa Santa Juliette, tá 35 no 7. Para o táxi, voo 1961, o POB 96, autonomia 1320, altera na Campina. Volo 961, autorizado táxi para o ponto de espera da piscina 0, via táxi Índia à direita, do ponto de espera torre 118-95, ajuste 10-14. 014, táxi Índia, ponto de espera 10, ponto pronto, torre 1895, 961, bora. Chegou 1961, ponto de espera 10, pronto, visual com tráfego na curta. Voo 1961, após a passagem do tráfego na curta, está autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Após tráfego na curta, alinha e manter no zero, bom, campeão. Meia 225 no solo 23, libera direita, solo 1219. Ativo direita 219, chame na 6225. Salvo Salvador, bom dia. Chame na 6225, livrão. Chame na 6225, bom dia. Autorizado pátio principal via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para 612, chame na 6225. Luna 961, autorizado a decolar pistão no 0, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem no 0, 961. Confirmando o Xené 6075. Afirmativo, 6075, com a Foxtrot e Congonhas 380. 36075, informa o nível aprovado 360. Copia ou aguarda a coordenação? Não, 360, por favor. China 6075, autorizado para São Paulo, Congonhas, via Elfezulu 10 por base, Elfezulu 16 e conforme rota do plano de voo. Nível 360. Decola da pista no 0, primeira curva direita, saída da EU, Leda Motiva. Transponder 5402, controle Salvador 120.8. Autorizado 360 para Congonha, informe 10, base, informe 10. você conforme o plano, recorda da 10, curva direita, da Helder da Mótima, 4420 e o controle 1208. Correto, o Xené 6075, chama para o feedback e acionamento, portão 7. 961, decolador 25, controle 120, decimal 8. 0961, boa. Controle Salvador, bom dia, gol 1961, passo 1500, sinal da EL. 1961, contato radar na decolagem, sinal via da EL, nível de voo 360. Via da EL, 3, boa noite, acione 367, deixa eu mantenha 4, meu pé, o altímetro no 014. Direto pro 367, 1-0-9-4-4-1-0-9-6. Controle, gol 961, pode voar Irume? Brasileiro, gol no 961. Tipo, autorizado Leda, gol no 961. Leda, 961, Leda. Então, 3890, Foxtrot confere, pronto, copy. Então, 3890, autorizado para Recife via Eupesulo no 7, nível de voo 330. Saída Puca, Jean Maracaju, decolada 1-0 com curva à esquerda, transponda 5401, controle Salvador 120, décima 8. Na saída, por favor. Saída Puca, Jean Maracaju. Rio 330 autorizado para Aracaju, voo para a esquerda, conforme rota no plano de voo, já apresou o 7, Aracaju, decolada 5-0 com curva à esquerda, Puca, Jean Maracaju, 5-0, transponda 120, décima 8. Correto, 3890, chama para o feedback e acionamento, porta 11. Chama ela. Claro, igualmente. 961, chame sempre Recife 1253. 8. Não foi possível copiar, poderia confirmar para o 961? Negativo, gol no 961, sempre Recife 1251. É ininteligível a segunda frequência, entendeu? Só a primária 251. Vamos lá, a primária está correta, secundária 123, decimal 8. 238, agora 5, clareza 5, obrigado, até a volta. Autorizado, TAM 3890, chama táxi. Nós 093, desse montanha 2500 pés, autorizado final por cimento R9, altímetro 1014, reporte a Victor 366. 2500, nós 094, vai reportar no 366, ou vou nós 093. 2890, 129 a bordo, Fortaleza 410. Seu 3890, autorizado táxi para o ponto de pé da Piscina 0 via Apache, Taxi Índia, do ponto de pé da Torre 118-95, ajuste 1014. Apache Índia, ponto de pé 3895, ajuste 014, rota 3890. Sete 59, mantenha 2.506, altímetro 04, aguarde autorização para final do procedimento RNAV. Afirmativo, está aguardando autorização, descendo a 2.500, mantendo pro voo 759. Voo 759, após que elevou a pressão Vitor 366. Ok, então, está autorizado, porém, aguardando a final do procedimento. Afirmativo. Gol 093, está passando 366 até o campo a vista. Gol 093, Torre Salvador 118, decimal 95. 1895, obrigado. 95. 1895, obrigado. Gol 759, reporte o 366 estabilizado no final do treinamento. Ok, então, autorizando, vai reportar o final do treinamento estabilizado. Gol 759. Autorizado, Xené 6075, chama para táxi. Autorizado, vai para táxi. Torre, muito bom dia, gol no 093, está 2 milhas do 372, Juzão. 093, vento 080 graus, 079, ajuste altímetro 1094, autorizado pouso, piscina 0. Teve pouso, piscina 0, gol 1093. realizou algum campo nacional, Bono 759. Bono 759, Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, obrigado, é um bom dia. Via parte principal, taxi Índia, no ponto de Tibera Torre, Salvador. 118, décimo 95, ajuste no 0, no 4. Policial Índia, parte Índia, ponto de Tibera, 118, 95. 0 no 4, 60, 75. Salvador, voo 293 em Bramo. Voo no 093, taxi via Alfa, com a Santa Juliette. Alfa, antes de ser, voo federal. Voo 1759, tráfego avistado, vento 0, tesouro da 0, minha dúvida de nós, salto de estado voo, junto de estado 0. Afirmativo, senhor, autorizado o voo de estado 0, voo 1759. Então, 35 no 7, autorizado Brasília, via Propesuru no 7, nível de voo 360, local da pista no 0 com curva direita, saída Arbor, transição Elephant, transponder 5404, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Brasília, nível 360, via Propesuru no 7, decolação no 0, curva direita, Arbor, Elephant, transponder 5404, controle Salvador 120, décima 8, tá 35 no 7. Correto, TAN 35 no 7, chama para pushback, acionamento, portão 4. Dia, Fox, confere, Tocopapi. TAN 3153, autorizado Galeão, via UP 90857, Mouro Sul, nível de voo 360, da cola da pista no 0, primeira curva direita, saída da EU, Lederume, transponder 5405, controle Salvador, opera em 120, décima 8. TAN 3153, autorizado Galeão, 360, UP 90857, Mouro Sul, da cola da pista no 0, curva direita, da EU, Lederume. Controle 208, transponder 5433, posição 03. Correto 3153, chama para o pushback, acionamento. Gol no 093, autorizado táxi via Juliette, portão 8. Juliette 08, 3095. Salvador, bom dia, gol no 759, gol. Gol no 759, bom dia. Autorizado pátio principal via Alfa Juliette, portão 10. Foi Juliette, 10, gol no 759. Charlie, muito bom dia. O sinal é 6065, está no posto espera pronto. Chanel 6075, autorizado linhar e manter, cabeceira 90. Abre e mantém, 0 de Salvador, 2020 com Lula. 08, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Tá 3890 1700 para o 330. 3890, contato radar na decolagem, suba via saída Puca, nível de voo 330. Saída Puca, nível 330, 3890. Autorizado, são 3153, chama táxi. Bom dia, contato radar, na decolagem, suba via Dael, nível de voo 360. Suba via Dael, nível de voo 360. Na 075, desconsidere via, voo direto Leda. Hoje eu vou agora mesmo a Leda, 6075, chinês. Aguarda para iniciar o pushback, número 2 do setor. dia, azul alfa e 43. Agora fica o estado de meu telefone para o Fátima. Azul Alfa X Zulu, autorizado para a posição 9 do Pátio 1, reporta o término. Ok, Azul Alfa X Zulu, reportado. Para o Tarek, 3153, com o PLB de 152, alternativa Campinas, 3 horas e